Esta é a Rádio Mundo Melhor 93,5 FM, a Católica dos Vales. Uma emissora a serviço da evangelização. Os mais modernos estúdios com os melhores comunicadores e colaboradores. Nossa missão é informar, educar, comunicar e evangelizar, despertando cada vez mais nossos ouvintes para uma relação íntima com Deus. A 93,5 FM está presente em quase 70 cidades do leste de Minas. A Rádio Mundo Melhor FM 93,5 é também a número 1 nos esportes, acompanhando os principais times de Minas Gerais e o Esporte Clube Democrata de Valadares nas principais competições de futebol. A Rádio Mundo Melhor FM 93,5 é parceira da TV Kefas, transmitindo seus principais programas diariamente no rádio. Sintonize Rádio Mundo Melhor 93,5 FM, a Católica dos Vales.